Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Salve, Jeff. Preto Velho Benedito. Quem nos abençoe? Nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nosso Senhor. Sim. São duas entidades diferentes, né, Jefe? Sim. Um é o patrão e o outro é encarregado de supervisionar. E o Espírito Santo? Entra onde? Entra nas ações do homem de bem. Espírito Santo para mim é isto. Espírito Santo é como o tratado de espíritos excelsos ao ser humano, não numa forma imposta, mas numa forma exposta perante a eternidade, a cada homem e mulher ou a cada ser que começa assim pelos princípios cognitivos das expressões instintivas e depois das sensações, e assim para o começo embrionário do raciocínio e assim a razão, e depois a inteligência biopsíquica, não só pela visão, mas também da visão admirar, e assim para os outros meios do tato, do paladar e do olfato, poder transpirar os pilares que ajudam o homem a evoluir nesta terra. Um, criado pelo homem. Pelo homem, que é a religião. É Jefe. Aí depois vem que o filho já sabe que é a filosofia, a ciência, a arte. E aí depois disso, se o seu homem se equilibra em todos esses pilares, o Espírito Santo, a mediunidade, a expressão da palavra amor, que é inaudível, porque ela só há de se sentir. Prova disso, porque muito homem ouve amor, mas até hoje não expressa, exterioriza a forma límpida deste mesmo amor na sua arte de amar puramente ou incondicionalmente. Então não são só cegos, mas também são surdos que se fazem de mudos. Então o egoísmo torna-se como um som agudo, mútuo entre os homens. Então a conveniência surge como um borrão, deixando as sombras mais opacas do que já são, no sentido de cinza embrutecido nas noites supostamente claras por luas cheias ou luares, como também torna as mesmas tinte embrutecido do mais escuro negrume nos sols do dia que se faz em raiar do amanhecer. O preto velho não está filosofando, meu nego. O nego só está tentando dizer que o sentido desses seres excelsos, quando diz alguns médios, Espírito Santo, mediunidade, o preto vai o Benedito, o sentido puro é o mesmo. É o amor se mostrando de uma forma exposta, mas vindo dentro de uma proposta cognitiva aos corações dos seres humanos em evolução contínua e infinita, a um dia eles também proporem para outros seres momentaneamente retardatários na percepção de quem são, deuses supremos e senhores de tudo, coordenadores, propulsores da vida, do elemento eterno, vida. Através do quê? Do amar incondicional sobre Deus e todas as coisas. Isto é o Espírito Santo e mediunidade. Entende, meu filho? Sim, senhor. Sem as caracteres que as pessoas dão aqui na terra do Japego. Mas hoje o nego promete que vai falhar com o filho mais simples possível. Maravilha. É, Jeff. Nós, encarnados, muitas vezes buscamos em vós, os desencarnados, o conhecimento da vida no além. Meu jefeio, tudo é uma questão dos pontos de vista dos filhos. Tudo é uma questão do olhar do filho. Chega a um ponto, meu filho, que aquele que um dia apenas vistou começa a perceber. E este mesmo que um dia vistou, que percebia, começa a ver e pertencer. E aquele mesmo que vê e pertence, começa a olhar e assim a estar. E aquele que mesmo olhou e estar, começa a admirar e ser. Quando ele alcança esse admirar e ser, ele já não apenas faz parte, mas ele também pertence à essência prímax da mesma vibração para aquilo existir, para aquilo permanecer. E o aquilo é apenas ele? Não. É o todo que ele admira. É o tudo que ele contempla. Isto também não deixa de ser Espírito Santo. E também não deixa de ser a própria mediunidade. Porque a mediunidade em si, ela veio como um termômetro divino, como o mesmo Espírito Santo vem dentro de outras analogias e filosofias, conforme as religiões e as crenças dos filhos que assim falam, vivem e sentem esta filosofia de ser e permanecer nas suas vidas, como crença ou religião, enfim, esses mesmos, sejam eles espíritas ou evangélicos, meu neto, eles criaram, não esses nomes em si, mas criaram degraus, criaram subdivisões, alguns, infelizmente, apenas para se manter avistando, outros admirando, outros observando e outros olhando. Nomes parecidos, mas que na qualificação do sentido consciencioso e paciencioso da eternidade, está tudo tranquilo, está tudo sereno, está tudo em quietude. Mas perante essa atitude de ver, de observar, de admirar, e de notar, o expressismo e os ismos em sofismos, em dogmas, em coisas pragmáticas em si, e na prática da atuança do viver e conviver do ser humano, torna-se fragmento, múltiplo divisível. O dois se transforma em quatro e o quatro vinha a ser oito. E o ego passa a existir para distingui-los perante uma realidade bruta como carvão, que um dia se fará com o Espírito Santo na ação pura de amar incondicionalmente, não mais apenas diamante, mas o brilho que vem de dentro dele, mostrando que tanto a mediunidade também como o Espírito Santo demonstra a vocês que se dividiram, que se fragmentaram múltiplas vezes, ou até quase infinitas vezes, perante a terceira e quarta dimensão, nas suas realidades, perante a realidade dual, terceira e quarta, como vocês estão? Momentaneamente sonolentos. Momentaneamente desacordados. e desacelerados, porque não de gêmeo feio, de si mesmos. Desacordados, porque deixam de se sentir em plenitude. E assim limitam o seu ato de atitude pelo egoico e egocêntrico egoísmo. E assim se fazem sonolentos e parados também, e vagarosos, porque começam apenas a calcular as situações, consequências, as convicções e os intuitos provindos do seu ego, não vindos da sua alma. E assim começo a quantificar, não mais apenas qualificar. Isto, mais na terceira dimensão. Mas vem aquele espírito da verdade, seja dentro da filosofia que for, no caso, o Espírito Santo, ou também mediunidade, trazendo ao homem no estado fiel de não forçá-los, mas instigá-los à sua real originalidade. Deus divinos, consequência em consenso com a realidade que vivem pelo ego até então, mas ao mesmo tempo em contínua evolução. Como se Deus externo empurrasse vocês para algum lugar. Não, meu filho. É o Deus interno que te leva para algum lugar. E este lugar, ele é amorfo, ele é infinito e também indivisível, ao ponto que os espíritos mais evoluídos da quarta dimensão e das suas subescalas, quando eles estão em senso comum perante a realidade, não mais densa, mas apenas fluídica que vivem, eles já são um com todo, e ao mesmo tempo, todos em um, num consenso comum idêntico e inseparável, ao ponto que até mesmo a palavra saudade deixa de ter uma expressão rude ou brusca ou rústica na sensação dos filhos que têm apego, mas para quem contempla o outro e admira a si mesmo, a saudade passa a ser amar com lealdade, sem desejar, apenas amar por amar. Salve, meu jefe! Salve, Cavaleiro da Luz! Eu acho que vai mexer, que agora eu tô até achando, eu tô ficando só tudo. Já tiro um pouquinho de conteúdo desse, porque foi quatro peto velho que falhou com Benedito através desse médico. Então, sobretudo nesse momento de transição, muitos de nós estamos em busca da compreensão do futuro, das provas e recompensas futuras. Sim, meu filho, mas a recompensa futura é expandir amor. Não existe recompensa como os filhos imaginam. Os filhos esperam que Deus vai te recompensar com o quê? Com você mesmo? Porque a maior recompensa é você ter você. E você tendo você, você já nem é o diamante, é apenas o brilho. Chega um ponto que você se tem de uma tal forma que já nem é mais o brilho, é apenas a expressão do valor. E chega um ponto que até essa expressão de valor fica para trás. E você só passa a ser o puro amor. Já nem é mais amar. Vocês são deuses, meu filho. Vocês são deuses. Enquanto eu vou mexer, falhar com esse nego enguinhoiante, eu vou repetir a mesma coisa. Só que as pessoas criaram um dualismo muito forte. Viu, Jeff? Sim. Existiu outros processos cósmicos de outras mentes, só intelectuais, não tão amorosas, que interviu de uma forma negativa, se lá posso dizer, no consensional coletivo da Via Láctea em si. Mas isso é coisa lá para as estrelas. vamos falar do planeta Terra. Vamos. Então, Cristo, este Cristo cósmico, planetário, como os filhos queiram chamar, porque existem vários Cristos, muitos Cristos, não é só um, mas no planeta Terra, apenas um, mediunizou Nazareno. Mediunizou. Porque ele não reencarnou aqui na Terra. Entende, meu filho? Não havia essa necessidade. Por isso que Jesus saía muito para orar. Ou para meditar, ou para se concentrar, ou para manter a sua frequência. Mas isso não tira do médium nazareno Jesus os seus méritos. Como um dos homens, assim como Elias ou João Batista, com uma mediunidade aberta, um canal sublime à espiritualidade, na lei do amor que vem do Espírito Santo, como na mesma lei do amor puramente que vem pela mediunidade. O termômetro dessas duas forças, o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, ou o dever da mediunidade, ou a proposta da mediunidade, é o homem ter-se com autenticidade no seu amar apenas, no seu expor o seu amar puramente, apenas. Mesmo que isto venha no sentido dual que as pessoas aqui na Terra dão, desde que venha de um galimpeiro que se faz momentaneamente ignorante nas palavras ou na escrita, momentaneamente bruto ou embrutecido no sentido do dialeto, no sentido do expressar ou do expressismo. O mesmo Espírito Santo não está preocupado com isso, nem muito menos a mediunidade, porque isto é a lealdade, se botar em palavras humanas, do todo sobre o tudo que está dentro de você, em igualdade. São inteligências infinitamente puras, ao ponto que, mesmo que na terceira dimensão exista a dualidade, você verá pessoas que cometem crimes horrendos com mediunidade, pessoas que cometem crimes assombrosos com o Espírito Santo. Porque Deus, o Todo, é sublime na lealdade e expressão. Mas, ao mesmo tempo, ele instiga nos âmagos dos mesmos filhos que assim interagem com seus semelhantes, talvez de uma forma desqualificada, a instigá-lo nos mesmos, nos momentos de supostas ou até mesmo de quietude, uma atitude de apaziguamento do ego, ao ponto que o brilho que vem de sua alma se expresse, mesmo por este mesmo ego, mas de uma forma serena, de uma forma provinda de alegria, porque quem faz o mal ao seu semelhante não consegue manter a alegria consigo mesmo. É um vampiro de felicidade momentânea e prageada do alheio. Tá ouvindo, meu filho? Um vampiro da própria felicidade também. Da própria felicidade também. Perfeito. Então, meu filho, estes filhos em si, eles também têm o seu emanar de amor. Só não tão, como se diz na Terra, sequenciado. Porque a vida não para. Nem as pedras estão paradas. Assim eu digo, em verdade, se eu disser as pedras falem, elas hão de falar. Elas vibram, e nas próprias pedras inanimadas de vocês, existe o código da verdade, permanência do amor. O amor, na mais pura expressão, seria o afeto. O afeto não tem razão de ser, por isso ele é o quê? Pura ignorância. Por isso que o espírito foi criado ignorante. Porque os ignorantes são tudo. Eles não precisam saber para se manter sendo alguma coisa. Nossa. Quando eu busco uma literatura como esta, a proposta é entender qual o melhor procedimento e mais adequado para a minha pessoa em relação ao que eu vou colher no futuro com uma ação mais ou menos informada. Meu filho, a tua autenticidade plena hoje é a lealdade que a vida lhe trará amanhã. Grave bem essas palavras, chimpe deste nego velho. Não existe castigo. O grande criador deste universo, desta realidade de vocês, ele não é dual. O homem acabou criando este dualismo do bem e do mal. Mas aí pode parecer que o nego velho está criando controvérsias porque veio de lados de capelas, de lados de outro lugar. E talvez o senso, o tino do consenso comum e coletivo desses seres já era repletamente dual ou dualístico. Mas, ao mesmo tempo, perante a filosofia, no momento que você se percebe possuidor não só do intelecto, mas de controle de alguns sentimentos, você sabe disso, que a sua razão já vê o verde mais esverdeado. A realidade fica mais não possuidora de você, mas você fica mais manipulador da realidade. Entendem, meus filhos? Sim. Então, quando esses seres vieram para cá, eles não trouxeram dualismo. Eles só trouxeram um avistar diferente. Então, o bem e o mal, se lá foi criado por várias mentes humanas, partículas subatômicas de Deus, para elas existirem. E para existirem, precisa haver o quê? Um se distinguir do outro. É apenas uma forma, um modo, uma maneira de um acelerar o outro, de um instigar no outro, não a sua melhora em sentido dual, personificado ou personalizado, mas instigar no outro como o romper da aurora que aflora naquele horizonte bonito e grandão. Ah, meu Jefinho. Haja marfim acinzentado, a expansão do mesmo Deus pelo teu modo de amar. Então é além, não no sentido de superioridade, mas no sentido físico da palavra e da verdade humana, seria o homem de bem. O homem de bem. O obreiro do Senhor, como várias vezes você abre o Evangelho Caís para mexer. Entende, meu filho? Entendi. Este é o obreiro do Senhor. Ele não precisa ser canalizado pelo Espírito Santo, porque ele já é o santo no sentido puro da palavra, nas suas expressões. Ele é a mediunidade em ação. É Deus do todo atuando no Espírito Santo carnado e do médio carnado com seres humanos comuns, porque Deus é comum. O milagre para ser maravilhoso, ele é comum. O sublime e o magnânimo para ser, ele necessita ser comum. Ele necessita provir e ir para a ignorância, no estado de êxtase, de nirvana total. Então, como uma pessoa consciente que neste momento me encontro nesta linha, neste livro, eu deveria antes buscar compreender as leis de Deus em prol da recompensa que eu vou ter no futuro ou da felicidade que isso me proporciona agora? Filho, procure a tua, olha só, sua é uma coisa, tua é outra. A tua felicidade no agora. Não se preocupe com amanhã. Porque quem se preocupa com amanhã, mesmo na alegria, é barganhar com sua com o ego e com a alma todo dia. Entende o que o nego faz? Sim. Quem procura, agora eu vou vibrar mais forte porque o chiquinho do médio não atrapalhar. Quem procura só a alegria no amanhã, mesmo que hoje diga, hoje eu estou contente, hoje eu estou feliz, hoje eu estou alegre, porque amanhã eu vou estar também, isso para mim é barganha. Isso é uma barganha, é como um caguete, é como um vício imposto por dogmas, paradigmas, entende, meu filho? Sim. Muito sutis, mas ao mesmo tempo extremamente visíveis, porque os filhos acabam se viciando nisso, e não sai. Aí ficam dependentes de bengalas, e ficam ausentes de si mesmos. Vocês só tão ausente quando a alegria abrange a sua vida e atinge o seu coração. Vocês deixam de ser donos da sua própria vida, donos do seu destino, possuidores e detentores do seu presente. Muito bom. Agora, a mensagem, toda a mensagem que lemos e ouvimos e estudamos, ela deve ser passada pelo crivo da lógica e da razão, mas devemos também considerar quem foi que as ditou? Meu jefeio, é interessante. Toda mensagem passada pela lógica e pela razão, ela vem de um único crivo. Expor amor. Este expor amor, meu filho, permite que aquele que ouve não se sinta agredido, mesmo que alguns filhos que escute, por exemplo, um espírita, escute um evangélico, talvez não goste, ou vice-versa, apenas expõe aos filhos isso. O amor e os espíritos que trabalham e ministram com um pingo de esclarecimento dentro deste amor, trazem o seu amar, independente da grafia, independente da gramática e da filosofia verbalizada, seja tosca e rústica ou não, ele vai sempre expor a sua ideia. Ele não vai impor a sua razão. Porque mesmo que ele esteja supostamente certo, mesmo que ele venha sob a bênção do Cordeiro de Deus, se ele impor a sua razão e a sua lógica, ele está limitando um outro Deus no seu estado de expressão. Entende, meu filho? Muito bom. Por isto que Emmanuel e alguns espíritos, muita gente até hoje não gosta de ler os prefácios deles. Não gosta, é a verdade, o nego está sendo realista. Ou acham difícil, tem que ler com um dicionário no lado. Mas tudo isto foi uma proposta para dizer para os filhos, se estudem, eu estou aqui como um cacuete, gaguinho, repetindo a promessa que já se faz viva e rediviva nos olhos que percorrem essa escrita neste momento, quando assim admiram. Quando assim notam, quando assim veem, ou quando assim se fecham para dormir ou em meditação, que seja, ou abertos, lacrimejando através de um sorriso, ou chorando através de uma dor, mas são deuses num momento de estado de expressão que vai se fazer em evolução num tempo maior chamado infinita eternidade. Então, Emmanuel e os grandes espíritos Joana de Ângeles, e outros em si, São Agostinho e outros, eles escreveram, meu filho, instigando por isto que será e é eterno. Não eles em si, que só foram um eflúvio deste amor através do ato deles de amar. Se for um eflúvio, o ato de amar deles foi e será sempre válido. mas o amor daquele que, mesmo que não acredite, não deixará de ser valorizado, não deixará de ser expandido, não deixará de ser notado, aderindo simbioticamente com todo, independente da sua expressão. Vocês podem dizer em primeira mão, ter olhar, que isso seria respeitar o livre-arbítrio intelectual. Mas para nós, aqui no plano espiritual, é apenas um sussurro que plaira no ar ao ponto de aclarechar todo o seu corpo e você não sente nada. Mas você não deixar de ouvir o sussurro igualzinho que está no mais profundo da sua alma, o mesmo que sussurrou primeiramente o seu próximo, o seu semelhante, Deus uno como você também. Entende, meu filho? Sim. Pode parecer que eu estou filosofando demais, mas não estou, não. Eu só estou falando a essência das coisas. Então, ainda um pouco pensando no preconceito para com o mensageiro e esquecendo do valor do conteúdo da mensagem, muitas pessoas se permitem, mesmo que todas as coincidências, sincronicidades levaram ela àquele conhecimento, muitas se permitem a deixá-lo de lado. O que o senhor tem a dizer, qual é a melhor forma de lidar com uma situação onde, por exemplo, o mensageiro, a pessoa, muitas vezes, ela não se sintoniza com o mensageiro e deixa até de estudar a mensagem por um preconceito, talvez? Mas, meu filho, vai rimar um pouquinho. Uhum. Preconceito, ele é destruído pelo respeito. Ou melhor, ele é transmutado pelo respeito. É melhor isto. Ele é transmutado pelo respeito. Respeitando a suposta ignorância do outro que não nos entende e respeitando a nossa ignorância de não nos fazer entender. Porque se eu tiver comigo que eu estou transmitindo a lei pura e autêntica, mesmo que supostamente, eu digo supostamente porque Deus está em todos. E se eu não respeitar o momento de expressão, mesmo que talvez momentaneamente opaco, do Deus do outro, eu posso até ser um instrumento da verdade, mas o que sairá de mim será uma mentira. Ou será, como vocês dizem na Terra, uma conveniência, uma falsa aparência. Isto não virá mais nem com lógica, virá sem eloquência nenhuma. É eu falar bonito sem sentir o que falo. Enquanto todos os espíritos de alguns crivos que vieram no kardecismo, não só falaram, são o que falam. Por ser o que falam, eles incomodam até hoje, até aqueles que não creem, porque toca no fundo da alma, além da crença, na altura e alcance da fé. Entende, meu Gifo? Sim. Porque ninguém te persegue, porque você, no sentido religioso, é mal ou ruim. As pessoas só te perseguem em sentido religioso porque te invejam. É uma admiração doentia. É um apego vazio e agressivo. Pense nisso, meu filho. A verdade é essa. Porque se incomodam. Sabe que algo que está no espírita ou está no evangélico é pura perfeição. É Deus em atuação, num ser de carne e de osso. Mas não aceita isto, porque a filosofia minha é melhor e é superior. E a minha verdade é eterna, é imutável. Entende, meu Gifio? Sim. Certa vez, o senhor disse que o maior medo de uma pessoa quando entra nesses processos confusos é deixar de ser único. Isso mesmo. Eu falei do outro jeito agora. O medo de deixar de ser único é do ego, meu Gifio. Porque vocês vivem num ego coletivo. O ego é coletivo, sim. Só que a forma de se mostrar é graduada, conforme o conceito, a concepção de cada um, perante a realidade do ego amorfo que vivem, planeta Terra, e da atmosfera amorfa que vivem, atmosfera também. Então, a forma que vocês recepcionam é que cria a divindade da eternidade perante o infinito. Isto é divino, porque se fosse todo mundo igualzinho, não existiria eterno. Não existiria perfeição. E não existiria nem o infinito, porque seria uma bola amorfa que não se movimentaria. Que as vibrações, se lá existiriam, seriam, como se diz na Terra, numa pulsação única, enquanto vocês pulsam e propulsam descompassadamente. Mas quando chegar o dia que na terceira e quarta dimensão desta realidade a propulsão e o propulsar for único, sabe o que, que vai acontecer? O quê? O ego deixa de existir e a luz se falar escuridão de novo. E assim, a antimatéria, ou vocês chamam até alguns de fluido universal, se transformará em outro ou em outra substância para voltar a existir em outra instância. Em outra instância totalmente diferente das concepções que vocês têm não só do dualismo, mas de fé, de Deus, de ego e de realidade para se realizarem nela, como deuses dela, deuses das suas próprias vidas. Isto se chama eternidade, meu filho. Isto se chama evolução de verdade. Porque aquele que diz que a evolução é só para a luz, desfaz dos degraus que dão um assento no pé, que é a escuridão, que é a mesma luz mais lenta, mais coagulada e dividida em várias frequências. Já a luz sublime é a luz rápida e unificada numa única vibração, numa única expressão, que aqui vocês têm como amor. E a propulsão vocês têm como amar. Então, a fórmula do sucesso, eu digo, a libertação pessoal, dessas amarras que só atrasam o progresso do próprio espírito, é permitir ver no outro um processo em movimento ascendente. Também. Você quer duas palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Diego falhou? Admire-se por si mesmo. Essa palavra bem curtinha, admirar. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Você vai ascensionar. E vai continuar canado, viu, meu filho? Porque você não vai virar purpurina, não. Não. Porque o vulcro de carne não é uma prisão e um castigo. É uma veste como a roupa do fio. Você tira, você bota, você pega, entende? Você toca se quiser. Sim. Perante a eternidade. Uma experiência. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Tá. Entende, meu? Sim. É interessante. Deus não faz experiência com os filhos. Porque quem faz experiência não sabe o que quer. E não sabe nem muito menos o que está fazendo. Você acha que Deus não sabe que ele é Deus? E não sabe que você é a criação dele? Você acha que ele é burro? Se Deus fizer experiência com os filhos da terra, ele não é Deus. Então, experiência, experimento, vocês entre vocês fazem. Agora, Deus, no sentido de fé pura, ele não faz experiência. Ele faz proposta. E quem faz proposta, lhe propõe até ser melhor no sentido não de superioridade, mas de levante em expressão, de quem propõe. Ou se compara, porque quem lhe propõe, olha, eu vou lhe propor um serviço, é como se dissesse, você pode até fazer melhor que eu. Agora eu vou fazer uma experiência com você, como se eu dissesse, olha, eu não confio muito em você, não. Então Deus passa a ser burro. Passa a ser ignorante no sentido dual da expressão de vocês. O oposto disso é a perfeição que muitas vezes, por desconhecê-la, provinda das leis de Deus, é que nós encontramos e vivemos com essa insegurança do que será amanhã. Porque vocês não vivem a autenticidade no hoje. Uhum. O problema não está no amanhã, meu filho. Está uhum. no teu despertar no agora. Ou até vou corrigir, como está aqui corrigindo a vovó, e agradeço. Está no teu acordar agora. Porque nem o despertar, no sentido que se coloca aqui na terceira dimensão, vai resolver muita coisa, não. Porque o despertar, você pode se despertar com ar de superioridade ou de inferioridade. Agora, o acordar vai te deixar no balanceio, no balancete para todos os lados. Então, Deus propõe isso. Essa proposta de Deus não te dá um rumo concreto, mas te dar um vasto abstrato para você poder se movimentar como Deus livremente. Dentro de si, nas suas concepções, convicções, reflexões, inspirações, intuições, intuitos, dentro das inteligências psíquicas, para você tornar como um ser carnado tudo isto concreto, ao ponto do concreto não ser manipulador da tua vida, mas ser apenas um instrumento para você fazer o que bem quer da sua própria vida. Você entende, meu filho? Sim, faz então, todo sentido. Então, há uma inversão de valores muito grande, meu neto. O senhor falou sobre inversão de valores. Deus não faz isso. Quem faz isso é o ego que possui, ou tenta melhor possuir, a centelha de Deus que está dentro de cada um. A alma de cada um. O ego, então, que já falamos várias vezes, seria a somatória dos nossos costumes e... das manias, das maneiras, dos modos. Do modo de se expressar. O ego é um cacuete. O ego é como uma gagueira na expressão. É como um disco arranhado. É como uma casca de banana que o fim insiste em pisar e cair de bumbum no chão. Que mais? Continue. É como Mas que? É verdade, meu filho. Sim, sim. E outra coisa, essa casca de banana foi você mesmo que colocou numa vida passada, ou você mesmo que atirou lá na frente de vai mexer. Porque tem gente que acha que o ego ele é provido só do passado, mas vocês muitas vezes alimentam-se deste ego no futuro. E até no presente. Como assim no futuro? Nas ilusões futuras. Filho, se uma pessoa Senhor. Vive com ego inflamado, prepotente, numa prepotência, numa soberba, num egoísmo absurdo, você acha que o que ela imagina no amanhã vai ser o quê? O que o amanhã vai dar para ela, a não ser ela mesma? Piorada. Piorada, nem é melhorada, né? Piorada mesmo. Ah, entendi. A casca de banana fica mais escorregadinha, mais larga. Você antes pisava com um pé, depois vai pisar com os dois. Aí Ué? Depois dizendo que a vida é amarga e castiga. A vida não castiga ninguém, não, meu filho. Dentro psiquismo do homem encarnado no agora ou até no desencarnado, você resolve o seu passado, sana o seu passado e molda seu futuro no teu estado consciente no agora, no teu abrir de olhos no agora, no teu respirar no hoje, no instante que você suspirou no agora. É isto que modifica tudo. Então, o agora de você é Deus. Agora deixou de ser, agora voltou a ser de novo. Você entendeu, meu filho? Sim, senhor. É nesse sentido. Mas o homem, ele ainda tem esses apegos petrificados pelo medo e endurecidos pelo ego. O medo petrifica, para, e o ego endurece. O egoísmo dá movimento a isto. Tá certo. Tá ouvindo, meu filho? Sim. O egoísmo é que dá movimento a esta pedra. E você acha que uma pedra vai te dar carinho? Então, medo, medo, é o agente mor sustentador da ignorância humana. Essa palavrinha e esse sentido, medo. Tá. E a ignorância é o combustível do ego, de uma forma negativa de se expressar, de se mostrar ao outro. E o elixir do ego é o egoísmo, que sufoca as almas iluminadas por aí, através dos prioris da conveniência. E aí vem as tristezas de todas essas palavras que o filho já sabe. Uhum. À vontade, meu filho. Estou então, um pouco diferente, porque a proposta é diferente, né, sim, meu? Sim, senhor. Então, é como se eu, caminhando pela estrada, fosse vendo pedrinhas que, ao meu ver e ao meu paladar, dado o meu condicionamento cultural, são bonitinhas. Eu vou lá, apanho uma pedrinha aqui e outra ali e vou colocando no meu, na minha bolsa. E então, quando eu vejo, já estou com um peso nas costas. Perfeitamente. Mas se o filho ver, você coloca na bolsa. Se o filho contemplar, você não precisa colocar na bolsa. Você leva com você, sem fazer força. Sem fazer esforço. Sabe por quê? Por quê? Porque se você botar na bolsa, você conserva a beleza das pedras. Mais tempo com você. Agora, se você não levá-la na bolsa, você é a beleza que se transparece a pedra em você. Ótimo. Então, quem coloca na bolsa as pedras está sendo egoísta consigo mesmo. Não está valorizando o seu Deus interno. Pense nisso, meu filho. Nossa, faz todo sentido. Então não precisa tirar do lugar o que já é perfeito, porque o seu olhar já não é um ver, é um contemplar. Claro. E o seu estado já não é um tá, é um ser em admirar. A si mesmo. Então tudo é perfeito, é belo. E quando você tira do lugar, é quando você se move nele. É quando você se expande e se mostra nele, em devido lugar, ou nos lugares então. Com bolsa ou sem bolsa. Pensa nisso, meu neto. Meu Deus, não precisa tirar do lugar que já é perfeito. É uma frase fenomenal. Entende, meu filho? Porque se você tirar do lugar o que já é perfeito, você não está ofendendo o lugar. Você está ofendendo a você mesmo. Claro. Você está limitando. Olha só, o velho comentou no começo, vocês, eu vou classificar em quatro, poderia até ser mais. Eu vejo, eu enxergo, eu noto, eu olho, eu analiso, eu percebo. Onde é que está o admiro nisso? Uhum. Tudo isso que eu falei, fora o admirar. Sim. Precisa pegar, tocar, abraçar, agarrar e tirar. Agora, quem admira nem toca. Porque a beleza do admirar já está em si mesmo. Refletindo no que é inanimado. E o inanimado perfeito já está refletindo a sua luz em si mesmo. Em você que admira. Em você que contempla. O sorriso dos lábios do Buda já fala isso. Ele alegre plenamente com ele mesmo. Sem fazer força, porque tudo em volta dele favorecia isto. E ele era não o maior favorecido, mas ele era o provedor disso tudo. Tá entendendo, meu filho? Sim, senhor. Era um vai e volta, é o oito pitagórico. Perfeito. Viu, meu Jesus? Tudo, ao que tudo indica, a pessoa que anda por uma estrada bela, colhendo isso ou aquilo e colocando na sua bolsa, é alguém que se acredita sem aquilo que está colhendo. Sim, está faltando algo nela. Agora, a pessoa que anda numa estrada feia por muitos, mas que tem bela, instantaneamente a estrada vai ser maravilhosa. Entende, meu filho? Sim, da Que mesma as forma. pedras vão ser relugentes. Lógico, lógico. Não precisa botar na bolsa. E da mesma forma, quem entra numa jornada como esta, que esta pessoa está agora entrando neste livro. Sim, é a mesma coisa, meu Jefi. É a mesma coisa, são palavras. E amanhã vai ser escritas que são apenas admirar e contemplar. Admirar e contemplar. Não é olhem, não é veja, não é note. É admirar e contemplar. Porque são duas palavras que, no senso mais puro em si, traz a quietude. E repito, a quietude é ato de atitude da alma, que também não briga com o ego, mas transmuta-o ao ponto de que a sua essência de ser é tão pura, que a pedra é você, que o cachorro é você. Não no sentido dualístico do cachorro inferior e da pedra inanimada, mas no sentido do estado de permanência ante uma realidade que você que tem raciocínio é que move tudo isso, sem usar as mãos. E Entende? nem a vontade. Simplesmente o contemplar. Simplesmente o estar. Hoje eu estou numa mata virgem, lá eu me encontro, completo e repleto de mim mesmo. E tudo que me rodeia, eu dou estímulos de vida. E tudo que me rodeia emana vida em mim. Por isto, aonde eu estiver, eu cocrio vida. Entende, meu Jesus? Sim, se eu ver um coelho branco, um pássaro de belas cores, eu posso ver a vida, pulsando tanto lá como aqui. Como aqui. E se você vê algo que você não goste, algo que não lhe agrade, isto é uma insatisfação do seu ego. Deus não cria feiuras. Deus, quando cria gravuras, são perfeitas. E são rarefeitas ao ponto de vocês perceber só por informações cognitivas. Ao ponto que aquela gravura passa a ser feiura. Ou ao ponto de que aquela gravura passa a ser uma obra de arte. E assim se faz os Picassos da vida. E assim se fez os Moses da vida. Os Bá da vida. E assim se fez muitos outros, como Michelangelo da vida. Viu, meu filho? Sim, senhor. Você acha que ele tirou da onde as criações deles e de muitos outros artistas? Na gravura divina, na expressão de Deus, na cognição ante e além do dualismo. Porque sendo bem e ruim, mesmo sendo impalpável, é algo Eu estou falando de algo além, que vocês podem até chamar do nada, aonde abrigo tudo, vocês mesmos. Quando você diz, eu vejo um coelhinho branco bonito, em primeiro lugar é você que está dando valor, se falar de uma forma bem brusca. É você que está dando o brilho daquele coelho. E se você não dá, ele não vai deixar de brilhar. Agora, se você der o brilho, parabéns, que bom que você começou a notar. Então, o que me faz gostar ou desgostar de determinada coisa são os pontos de referências, muitas vezes machucados, que eu tenho por condicionamento cultural ou espiritual de outras vidas. Perfeitamente. Mais cultural, como um cacuete, como eu disse. Tá. Como uma mania, como uma maneira, como uma forma. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Então, quando vocês vê Deus sobre todas as coisas, vocês vão parar de dizer que a pedra é inanimada. E vão dizer que a pedra anima em vocês uma expressão de coisa parada ou de coisa vibrada. Meu Deus. Vocês vão parar de dizer que o coelho é branco e preto, mas vocês vão entender que a cor existe porque você enxerga, porque você deduz, qualifica, e se o coelho é bonitinho, porque você quantifica também. Mesmo assim, sendo bem ou mal se falar do dualismo, ele não deixará de existir, mas talvez você não estará dando vazão à sua iluminação, de mesmo qualificando de uma forma dual ou quantificando, sentir-se pleno em alegria. Por o homem ainda se deixar ser guiado só pelo ego, ele limita as mínimas expressões. As pedras são inanimadas de ponto. Os coelhos são brancos, são pretos e o mínimo são fofinhos e ponto. Entende, meu filho? Sim. Isso é brutalidade do medo. Isso é a petrificação do medo e a brutalidade e o enderecimento do ego sobre o medo. Vocês se apegam nisso. E acabam o quê? Tropeçando-se em si mesmo. Acabam quantificando infinitamente, quase, ou infinitamente, quiser colocar isso, tanto o bem como o mal. Ao ponto de começar a dizer que você gosta do marrom claro, mas não do marrom escuro. Aí você vai dizer, mas Benedito, eu sou livre para ter o meu gosto. Sim, mas quando você diz eu não gosto do marrom escuro, você, se vê o bege, é como um daltônico, não sabe nem o que é. Porque você sabe que é uma cor, mas não sente ela. Você perde essa leveza, essa graciosidade, ou melhor, essa graciosidade de expressão da sua alma fica embrutecida. Porque quem é gracioso, admira, não só vê. Quem é gracioso, é leve nas suas temperanças. Guarde isso, viu, meu filho? É leve nas suas graduações, até mesmo de qualificação, você não faz força para dizer, olha, eu não gosto. E o teu não gosto não lhe incomoda. E se você dizer eu gosto, o teu gosto não lhe eleva, apenas lhe mantém, num estado de consciência que dá valores, sem se agredir e sem desmerecer o inanimado também. Entende, meu filho? Sim. Tudo vem do quantum que isto embate em vós mexer, que isso fica em vós mexer, ou em vós mexer em si. Aí eu pergunto, Deus tem culpa de alguma coisa? Deus é o carrasco eterno de alguma coisa? Nossa. É como essas coisas planetárias, meu filho. Uhum. Tudo isso que está acontecendo já aconteceu muitas vezes e até pior. Sabe por quê? Por quê? Porque o homem é até mais embrutecido do que agora, em alguns aspectos em si. O homem teve um grande salto filosófico na Grécia, na Roma, em outros lugares, mas, ao mesmo tempo, no sentido da ciência, da convivência, se embruteceu muito também. Entende, meu filho? Sim, então seria como se. Como vocês recepcionam o que está ao teu derredor, que faz toda a diferença, Olha lá. porque vir emanações, aderir ao planeta Terra e a vocês sempre foi, sempre será. Agora, o que isto está fazendo com vosmecês, o problema não é de Deus, é dos deuses que estão em vosmecês. É do ego que está ainda soberano sobre essa terra. Do eu sou superior e do eu sou inferior. Do eu sou melhor e eu sou pior. Do bem e do mal. Prova disso é que você vai ouvir pessoal dizer que em tal polarização do planeta Terra existe uma canalização de uma frequência mais forte, mas a Terra não gira. Se a Terra gira, é tudo a mesma coisa. E outra coisa, o universo não gira também. Então é tudo a mesma coisa. E tem outros giros que o planeta Terra dá que, infelizmente, a ciência não fala. Como é que é? Outros giros que o universo dá. Seria como tolher o sentido no imediatismo, perdendo a percepção da floresta do infinito pela árvore da ilusão egóica, né? É isso mesmo, meu filho. Perfeita a sua colocação. Foi um pouco misturada aí com algumas coisas, mas foi perfeito. Entende, Entendi. meu? Entendi. E aí ficamos assim, desprovido dos sentidos da alma, do espírito. Desprovido, não, porque a alma é eterna, o ego não. Tá, entendi. O espírito, né? Eterno. O ego não. Mas, na verdade, você fica cego, surdo e mudo para as informações cognitivas vindas da alma. Você quer se expressar com amor incondicional? Sim. Permita que seu afeto saia sem afeições. Olha. Você quer pensar, vai estar tentando juntar as palavras, tá bom, meu filho? Sim. Você quer conviver em amor incondicional? Permita que a quietude em essência do seu ser se exteriorize no contemplar o alheio. Porque quando a quietude se expressa, você contempla. Você vai comer, você vai beber, mas você não vai agredir-se e agredir os outros. Tá bem. Então, nesse primeiro momento, Pai Benedito, esse é o conteúdo que eu queria colher E você quer, só para finalizar, da Vossa ser Excelência. alegre por vós me chameis? Admire-se. Estude essa palavra, admirar, você vai entender que eu estou falhando. Tá certo. Seria apreciar o belo sem a ele se apegar ou tirá-lo do lugar do que a gente. Apreciar o belo sem desfazer do feio, ao ponto de valorizar o seu feio, se falar em palavras bem toscas, usá-lo a seu bem querer, ao ponto de fazer outros admirar-se, como um reflexo de si mesmo. Mas não seria melhor buscar descobrir aonde a pessoa decidiu que aquilo era feio nas Como eu experiências disse, passadas? eu falei de uma forma tosca. Ah, tá certo. Agora, se eu falar da forma que o filho está falando, não existe nem belo nem feio. Existe você. Isso, tá certo. Eita. Entende, Gif? Sim. Mas se falar para as pessoas ouvirem, olerem, entender, admirar o belo, isso é uma sugestão, deixa ignorante aqui, viu, meu filho? Admirar o belo sem de fazer do teu momentâneo estados ou estado de feiura. Porque sempre alguém vai achar o teu feio apreciável. Se alguém vai achar o teu feio apreciável, trabalhe em cima dele. Não com orgulho, mas com afeto. não com força, mas com quietude, ao ponto do teu feio não amedrontar nem melindrar, mas instigar o outro que acha bonito, encontrar o belo dentro de si mesmo, e assim vai passando adiante. Isto é uma expressão sadia do ego, sabia disso? Uhum. Já entendeu a escadinha, o efeito dominó? Degraus, sim. Efeito dominó, meu filho, mas pro lado do bem, e o ego não é ruim. Para exterminar o ego desta dimensão, desta realidade, esta realidade inteira, junto com todas as subdimensões, vai ter que se separar. Não é deixar de existir, mas vai ter que se transmutar numa outra coisa. Então não é uma cadeia o ego. O ego também não deixa de ser o quê? Uma proposta. Uma ferramenta. Uma ferramenta, se você quiser botar também, não fica ruim. Sim, se for utilizada com o propósito da melhora pessoal. Olha, senão... o que vai espalhou, se for usada da melhora pessoal. Mas tá certo, meu filho, você falou em poucas palavras a metade do tudo que eu falei agora. Mas é verdade, talvez o filho nem percebeu tanta profundidade e a simplicidade. Uhum. Isto é Deus, isso é sua alma falando. Que lindo. E se não, vira um estorvo. Não, vira um estouro, vira baia, vira confusão. Uhum. Entendi. Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Você quer duas palavras bem humanas, bem claras, que pode explicar o que o Diego falou? Admire-se por si mesmo. Essa palavra bem curtinha, admirar. E contemple tudo que você puder enxergar na terceira dimensão. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, e sem fazer força, você vai se iluminar como um Buda. Se você conseguir fazer isso sem fazer um esforço mínimo, você vai ascensionar. Você vai se iluminar como um Buda.